Olá, muito boa tarde. E estamos aqui para dar início, ou melhor dizendo, continuar com o programa África Nova. Como já foi referido no programa anterior, apesar deste ser um programa onde passa todos os tipos de música provenientes de África, kizombas, mornas, kuduros, funanás e tudo o que diz respeito a estilos musicais de África, a semana passada e esta semana vamos dar o destaque ao kizomba, aos sucessos que marcaram o estilo musical kizomba. E para trás ficou a música Por Ilusão, do Iola Semedo, que é um grande sucesso no kizomba. Continuando, então, com mais kizomba para você mesmo, vamos checar com o Camilo Domingos de Sena e depois, em seguida, vamos checar com a Denise com a música Na Rena. E é assim que vamos dar o nosso contributo ao estilo musical kizomba. Vamos levar até sua casa o melhor e os melhores do kizomba. E já sabe, deste lado, Leandro Amador na locução deste programa e a seleção musical e a coordenação geral ficou em cargo do Carlos Bonaparte. Espero que você goste e fique sintonizado aí no canal 2 da Antena Web até ao fim deste programa. E depois, já sabe, pode continuar na sintonia, porque está na sintonia certa do canal 2 da Rádio Antena Web. E continuando com a nossa seleção musical, com os nossos Kizombas, vamos agora ficar com os Irmãos, verdade? Vamos recordar os sucessos também dos Irmãos, verdade? E ele aqui vai cantar Dá-me um Beijo. Depois vamos ficar com o G. Amado e a Raquel, Um Tapa-Sá. E é assim que vamos ficar nos próximos minutos com mais dois grandes sucessos do Kizomba, porque África Nova é um programa de música africana, música onde irá passar todos os estilos musicais provenientes de África, ou melhor dizendo, com origem em África. Este é um continente que ainda está na sua expansão, mas a nível musical está bastante evoluído e por isso consegue contagiar por vezes todo o mundo com os seus ritmos e com as suas influências musicais. Então, vamos agora aos Irmãos Verdades e ao G. Amado e à Raquel. nossos lábios se tocam. Sei que certamente você já estava a deixar-se levar pelos ritmos dos kizombas e por isso é motivo para dizer que você estava a ficar mal acostumado, porque o que é bom termina depressa. E vamos terminar então com a faixa musical Mal Acostumado, uma música, um kizomba cantado em brasileiro. Como eu disse, nem sempre é música